ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Quem aniversariou ontem recebeu os parabéns de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa Lafique Imóveis, foi a gentil e eficiente funcionária daquela casa, nossa querida Lafique Imóveis, Dona Cíntia Soares de Aguiar. A ela, os nossos parabéns também. Mas vamos com música. Vamos sim, vamos atender ela que reside aqui em nossa cidade, Dona Elza G. Ferreira, que nos envia uma simpática missiva, cumprimentando todos os nossos ouvintes pelo bom gosto musical e também a nossa equipe de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E ela diz que São Carlos também amanhece ao som deste cartaz radiofônico. Dona Elza G. Ferreira está conosco e quer ouvir com Luiz Lua Gonzaga esta composição dele mesmo, o Luiz Lua Gonzaga, Eu Vou Pra Roça. Conjunto Coisas Nossas. Conjunto Coisas Nossas, dando realmente uma interpretação maravilhosa para esta composição do Noel Rosa, Retiro da Saudade, gravada pelo Chico Alves originalmente. E ainda para ela, Dona Elza G. Ferreira, Jorge Vevê e Gucari, caturista do samba conosco, em roupagem do Pachequinho, do saudoso e bom mineiro Ataúfo Alves, na cadência do samba.

Quero morrer numa batucada de bamba. Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela fica a ouvir e curtir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Nesta manhã de domingo, vamos nós com a música. Chega a vez agora da missiva do senhor Gustavo Carneiro conosco. Ele que reside na vizinha localidade de Baté, aqui em nossa cidade de São Carlos, este vizinho município, Ibaté, que também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ouvir o senhor Gustavo Carneiro, novamente Alvarengue, Ranchinhos Impagáveis, novamente eles que eram presos pelo saudoso presidente Getúlio Vargas, que expediu mandato de prisão. Alvarengue, Ranchinho, cantando do Nilton Teixeira, Seresta. Que gravação linda! Para o senhor Gustavo Carneiro, da cidade de Baté, vizinho município a nossa São Carlos, Noel Rosa com o conjunto Coisas Nossas. Vocês vão ouvir a montagem desta gravação, no princípio, uma gravação bem antiga, Noel Rosa cantando, e posteriormente, com os recursos modernos, entrando o conjunto Coisas Nossas, dele, Noel Rosa, em Espera Mais Um Ano. Posso resolver neste momento pois não achei o teu requerimento. Espere, espere, espere, espera mais um ano que eu vou ver. Vou ver o que posso fazer. Não posso resolver nesse momento, pois não achei o teu requerimento. No samba tu quiseste me perder, tentaste na orgia me arrastar, mas hoje que eu não quero me prender, procuro um coronel pro meu lugar. Tu foste sempre a minha diferença, chegaste me obrigar a te bater. Já chega de pancada e desavença. Espera mais um ano que eu vou ver. Espera mais um ano que eu vou ver. Vou ver o que posso fazer. Não posso responder neste momento, pois não achei o teu requerimento. Espera, espera, espera, espera mais um ano que eu vou ver. Vou ver o que posso fazer. Neste momento, pois não achei o teu requerimento. Sapatos e vestidos eu te dei, e tu não me pagaste o que eu te fiz. De tanto te aturar eu já cansei, agora vou voltar a ser feliz. A tua pretensão vai acabar, meu câmbio vai subindo, vais descer, as coisas para mim vão melhorar. Espera mais um ano que eu vou ver. Dois mil e seis, o 13º ano consecutivos no ar de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, em nossa passarela sonória, Ivon Cury, o mineiro de Caxambu, Torres e Florencio, e ainda uma gravação de 57 com Nelson Gonçalves e Coro.